Muito obrigado, vamos sentar e vamos à política de Deus. O Evangelho de Jesus, unificado hoje, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Ih, vai ser um assunto bom esse. Vamos estudar o Sermão da Montanha de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Mas eu vou procurar aqui no primeiro volume da Bíblia para o povo, que aqui ele está apresentado de uma forma eufônica, pelo talento de pregador do saudoso irmão Alziro Zaru. Então, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguem, quando vos injuriam e, mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mas existe aqui um complemento ao Sermão da Montanha, que está no Evangelho Unificado, e diz assim: ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, pois que vireis a ter fome. Ai de vós que rides agora, pois que lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim seus pais trataram os falsos profetas. A leitura ao pé da letra desse texto leva qualquer pessoa que não tenha visão espiritual a raciocinar como o Binet Sanglier. Hoje nós não analisaremos esse trecho, que vamos entrar nas bem-aventuranças em si mesmas, valendo-nos do que se encontra nas páginas 29, 30, 31, do primeiro volume da Bíblia para o povo, e assim adiante. Mas eu lanço um desafio a vocês. Como entender esses ais pronunciados por Jesus aqui no Evangelho unificado diante... Mas se eu disser uma coisinha aqui, vocês matam a charada. Vocês são muito vivazes. Não parece um absurdo o que Jesus está dizendo aqui? Ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, pois que vireis a ter fome. Ai de vós que rides agora, pois que lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim seus pais trataram os falsos profetas. Olha o trechinho aqui, que lembra o Apocalipse. Olha aqui, a coisa começa pelo Apocalipse. O deslindamento político-espiritual do texto. Ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, pois que vireis a ter fome. Ai de vós que rides agora, pois que lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim seus pais trataram os falsos profetas. Ao pé da letra, isso aqui parece que Jesus é um estraga-festa. Quer dizer que eu melhoro minha vida e sou desgraçado? Quer dizer que se eu estiver saciado, eu vou ter que passar fome? Se eu estiver rindo agora, eu vou lamentar e chorar? Se eu for louvado, estou perdido, porque fizeram isso aos falsos profetas? Há uma igreja no Apocalipse do Cristo. Quem falou aí? Nome, endereço, estado civil... Vamos lá. Mário Augusto, é Laodiceia, irmão pai. Está aqui na igreja de Laodiceia, no versículo 17. Pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e o colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas. Mas, então, veja só, o Mário Augusto leu aí e fez a junção entre o Evangelho, os ais que Jesus profere aqui, que tem a ver com os ais que estão no Velho Testamento, tem a ver com os ais que estão no Apocalipse. Vamos juntar os ais todos? Vocês vão ver que riqueza. Atentem para isto. Isso aqui é para valer. Aí no próximo programa estudaremos o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças em si mesmas. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está e já vem. Amor, que é o amor.